Thank you. Torre-san 3601, não pode ver que eu também estou na posição 6. Torre-san 3601, autorizada, reporta táxi. Ah, reporta para o táxi, 3601. Hamilton, 3601 para o táxi, POB 59359 Galeão. Então, 3601, táxi via pátio, Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera, reporta pronto, ajuste 10 no meio. Pátio, Indy Alpha, reporta pronto no ponto de espera da 10, tem 3601. Toyota 3601, se aproximando do ponto de espera da 10, pronto. Então, 3601, autorizado a linha de decolar, pistão 10, vento variável com 3 nós. Autorizado a linha de decolar da 10, está 3601. Então, 3601, decolada 52, controle 120, decimal 8, bom voo. 308, obrigada, boa noite. Controle Salvador, bom dia, TAM 3601, passa 1300, Natael, Brito. Bom dia, Submatea 360, direto da Elta 3601. 360, da Elta 3601. vai transferir para o centro, 3601? Confirmo, na frequência 1251 na alterna 3325, 3601. 251 3325, obrigado, bom dia.